Envie o seu recado através do WhatsApp da Rádio Vazedo FM 759-8883-3418. Esse é o WhatsApp da rádio. Rio Preto e toda a região, vivi muito aborrecido. De um certo tempo pra cá, quantos golpes tem sofrido. Quantos homens de valor a cidade tem perdido. Seus nomes ficou na história, gravado em nossa memória, que jamais será esquecido. Quantas perdem reparável, quase que num tempo só. As derrotas foram tantas, falo apenas das maior. Doutor Anísio Moreira, da vizinha Mirassol. Na selva de Mato Grosso, caiu na água num destroço, a morte não teve dó. Num desastre na Bolívia, Mirto Verde e seu cunhado, a bordo de um avião, fizeram um pouso forçado. Lá viveu 70 dias do mundo desamparado. Triste fim teve os dois homens, morreram de sede e fome, completamente isolados. O doutor Badibacite, ilustre batalhador, pela nossa Rio Preto, não poupava o seu labor. Lutava pelo progresso, com carinho e com amor. Mas por uma infeliz sorte, foi tragado pela morte, aumentando a nossa dor. Meus prezados, vinte amigos, isto tudo não foi só. A morte também levou doutor Alberto Andaló. Das derrotas Rio Pretense, foi uma das mais pior. Ex-prefeito e deputado, lutava desesperado por um Rio Preto melhor. Rio Preto também perdeu o Cotinho Cavalcante. Morreu o doutor Jafé, outra figura importante. Nas águas do Rio Turvo, 59 estudantes. Meu Deus, tenha piedade, defenda a nossa cidade e também seus habitantes. Ô, meu galo serrote, canta aí na hora certa, rapaz. Eita, menino danado. 6h44. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê. E eu fico aqui sonhando, apaixonado por você. Que não olha pra mim, que nunca me dá bola. Tô me acabando todo enquanto você rebola. Só anda perfumada, blusinha coladinha, marquinha de biquíni e sainha bem curtinha. E eu alucinado, louquinho de tesão. Não sei o que fazer para ganhar seu coração. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Vou dar tapinha na bundinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vou morder você todinha.

quem são meus amigos. Eu vou mostrar agora todo tipo de corno que tem neste mundo afora. Prestem bem atenção, este é um grande momento. Quem não participar é porque é corno há muito tempo. Corno não é defeito, só existe na mente. O chifre não se vê porque é transparente. Só precisa é saber que o corno também é gente. Corno vaidoso que só vive se olhando diante do espelho, se admirando, passando a mão na cabeça e vendo o chifre se enrolando. Tem outro corno conhecido por chorão, chora, grita, se esperneia, mas não quer separação. Embora sendo traído, pede pra mulher perdão. Já o corno dinossauro, além de corno, é gay. É gordinho ou careca, tudo isso eu sei. Quando volta para casa, diz, querida, cheguei. Tem outro corno que é do tipo atrevido, não confia na mulher, tem medo de ser traído. Mas o chifre vai crescendo e ele fica convencido. Tem o corno saudosista, que a mulher é moderninha, está muito otimista com a volta do Fusquinha, quer dar o carro pra família, porque não dirige nem Brasília. Tem o corno piloto, que a mulher é um avião. Tem também o corno brabo, que late como um cão. Tem o corno cururu, que adora tomar cerveja, malandro. São meus amigos, eu vou mostrar agora todo tipo de corno que tem neste mundo afora. Prestem bem atenção, este é um grande momento. Quem não participar é porque é corno há muito tempo. Já o corno dinossauro, além de corno, é gay. É gordinho ou careca, tudo isso eu sei. Quando volta para casa, diz, querida, cheguei. O piloto, que a mulher é um avião. Tem também o corno brabo, que late como um cão. Tem o corno cururu, que adora tomar cerveja. Ô, compadre corno, eu vim aqui na rádio, não te vi. O que foi, cabra? Jesus pintou com as mãos a minha maior riqueza. Fez meu mundo encantado transformar-se um belo quadro, um cenário de beleza. Primeiro ele compôs a poesia da cascata, de amarelo pintou o sol, de verde pintou as matas e com tintas especiais deu uns retoques a mais, pintando a lua de prata. Orquestras de passarinhos sempre passam duetando. Pego a viola celesteira, eles descem na mangueira, só para me verem narrando. Sou o caboclo sertanejo, nasci e me criei na roça. Hoje, ao lado de meus filhos e a minha mulher, recordo com saudade de papai, mamãe e meus irmãos, da minha professorinha, dos sonhos e ilusões. Nossa mansão de tábua, que recordo com saudade, são momentos inesquecíveis e de pura felicidade. E quando alguém ficava doente, a gente não se apavorava. Corria para o terreiro, farmácia, hospital, era a nossa plantação. Saudade que ainda visita a Emília, a Chiquita, nossas médicas e enfermeiras, as curandeiras do sertão. Minha cabocla contente, da vida nunca reclama, com ela não existe tristeza. sempre me abraça e me beija, dizendo quanto me ama. Quando a luz do dia se apaga, eu faço surpresa a ela. Serenata toda noite, faço embaixo da sua janela. Logo chove noite adentro, é então que eu entendo. São os prantos das estrelas que choram de ciúme dela. Neste pedaço de chão, miséria eu nunca passo. Tenho porcos no chiqueiro, tenho gado de corte leiteiro, progredindo no meu passo. Tenho minha lavoura de trigo, arroz e feijão. Do leite eu faço queijo e do trigo eu faço pão. Agradeço a Deus todos os dias pela paz e alegria por esse pedaço de chão. Jesus é bom comigo, apesar de eu ser pecador. Fez dele meu amigo e você o meu amor. Oh, meu galo serrote, canta aí na hora certa, rapaz. Eita, menino danado. 6:58. Precisou de gás? Chama a Ultragás. Preço baixo, qualidade, segurança e entrega rápida. Vazedo tem gás azul da Ultragás. Disque 759-8287-5546 ou 759-8856-1019. Ultragás Vazedo, sempre perto de você. Helena Show de Teresina, Piauí, e estou passando por aqui para dizer que eu também estou ligadinha na Vazé do FM 87,9. É bom demais! Ela é a melhor rádio da Bahia. Tamo junto, parceiro! Valeu! Sabe o que faz das Óticas Pupila a melhor do ano? É que aqui nas Óticas Pupila você encontra os melhores preços, o melhor atendimento e a maior qualidade em óculos e armações. Já sabe, depois do oftalmologista, venha para as Óticas Pupila e enxergue melhor pelo preço menor. Óticas Pupila, mais uma vez eleita melhor do ano. Rua Landulfo Alves, em frente à Galeria Moura, em Santo Antônio de Jesus. Mega Top Variedades, utilidades para o lar, cama, mesa e banho, bijuterias, bolsas, calçados, maquiagens, brinquedos e acessórios infantis. Loja Mega Top Variedades, aceitamos todos os cartões e parcelamos em 3 vezes sem juros. Fica na rua Vereador Manuel Francisco, ao lado da loja Preço Bom, em Varzedo. Atenção, atenção! Chegou a hora de renovar sua casa com estilo e economia no Saldão da Primavera Móveis. Grande Saldão de Móveis da Primavera Móveis no mês de julho. São descontos imperdíveis em todos os setores da loja. Sofás, camas, mesas, guarda-roupas, estantes e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Mas corra, porque essas ofertas são por tempo limitado e os estoques são reduzidos. Primavera Móveis, a loja mais barata da cidade, fazendo o melhor para você. Autoescola Confiança, Centro de Formação de Condutores, Primeira Habilitação A e B, Adição de Categoria A ou B, Mudança de Categoria C, D e E e Renovação. Autoescola Confiança, a mais completa da região. Sua aprendizagem no caminho certo. Autoescola Confiança, fone 999-944545 ou 998-547169. Santo Antônio de Jesus, Autoescola Confiança. Venha conhecer a Academia Forte Fit, faça a sua matrícula e cuide da sua saúde. O novo conceito de academia, a mudança que sua vida estava precisando. Academia Forte Fit fica na rua Vereador Manuel Francisco, em frente ao Mercadinho Atrativo. Academia Forte Fit em Varzedo. A partir de agora, passaremos a apresentar o programa Arerê Retrô. Apoio Cultural. Chegou a sua vez de abrir a sua empresa. Procure a Articom, com serviços contábeis, serviços fiscais, pessoais e abertura de empresa. Articom, assessoria contábeis. Procure hoje mesmo um profissional no ramo. Visite-nos. Articom, Rua Celestino Pimenta, número 80, primeiro andar, próximo ao ponto de ônibus da feira, em cima da Bulhões Embalagem. Entre em contato agora. 3353-1364 ou 982-0705. 3506. Fale com Arthur e tudo bem. E sua empresa estará bem assessorada. Articom. Quer navegar com rapidez? Venha para Tony House Net Fibra. Internet fibra ótica, com planos de até 300 megas. Tony House Net Fibra. Você muito mais conectado. Ligue agora mesmo e solicite a sua instalação gratuita. 75-988-5749-36. 75-999-337655. Tony House Net Fibra. Praça 8 de dezembro, 02, Centro, Tune House Net Fibra. Venha se conectar com a gente. Mercadinho Andrade, o mais barato da cidade. Na hora de fazer as suas compras, visite o Mercadinho Andrade. Lá você encontra gêneros alimentícios, frutas, verduras, vários tipos de carnes, bebidas, peças para bicicletas e perfumes em geral. Trabalhamos com serviço de entrega a domicílio, funcionando na Rua Félix de Jesus, 7 Portas, aqui em Varzedo. Fone 3381-1233. Mercadinho Andrade, o mais barato da cidade. Feito para você. Apoio Cultural. Mara Fashion, fazendo sua festa acontecer. Aluguel de painel, adulto e infantil, bandejas e arranjos, vasos decorativos, balões personalizados. E vendemos todos os tipos de mochilas, bolsas, sacolas para viagens, artigos para perfumarias, Natura e Boticário, folheados e bijuterias. Pincer, todos os tipos de maquiagem, artigos para unha e variedade de brinquedos, caixa, sacola e cesta para presente, Xuxa, piranhas, pente, sacola, enfeite para cabelo, tudo isso na Mara Fashion, na Praça Agapito Quadros, 34, fone 988-639722. São Miguel das Matas. Pensou em grades? Gagé das Grades, grade desenhada, portão tubular, solda elétrica e muito mais. Gagé das Grades, localizado na Rua Vereador Manuel Francisco, próxima quadra de esporte, em Vazedo. Telefone 75-9950-8037 ou 8801-0611. JM Serviços, consertos em todos os tipos de máquinas de lavar, tanquinho, geladeiras, micro-ondas, freezer, manutenção em geral, serviços com garantia de qualidade. JM Serviços, fica na Rua Jaço da Silva Almeida, ao lado da Rádio Vazeda FM, fone 75988-240583, aqui em Vazedo. Falar com Nildo. Supermercado Suprilar. Na hora de fazer suas compras, vá ao Suprilar. Carne fresca todos os sábados e mais frutas, verduras, cereais. O lugar certo é o Supermercado Suprilar, onde você não sai sem comprar. Supermercado Suprilar. Toda semana tem promoção. Vai lá. Fica na Rua Vereador Manuel Francisco Sandro. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Se depender de mim, o seu online não vai ver meu escrevendo, não. Vai ficar sofrendo, sim. Vai querer voltar pra mim. Você foi o homem da minha vida no passado. Hoje não passa de um contato bloqueado. Tudo, tudo que você quer ouvir, toca primeiro aqui. Isso dessa a gente toca o que você gosta de ouvir. Vai, será ela que desta vez você vai trair. E ela vai sentir. Eu sei que vai. ouvintes falam primeiro aqui. Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Aqui, o seu coração bate mais forte. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era Pessoa, música sertaneja. Então pensou. Ao completar um ano na Praça da Feira, a Farmácia Andrade vem se destacando na excelência do bom atendimento, nos melhores preços e na qualidade dos serviços. É por isso que a Farmácia Andrade é a queridinha da Praça da Feira. Farmácia Andrade, agora com entrega em domicílio. É só ligar 75999090405. Farmácia Andrade, um ano de sucesso com você. Essa é a sua rádio, essa é a 87,9 FM. A sua sintonia. E vê se não erra mais. Fazendo FM. Aqui só toca sucesso. A hora certa na Bahia. 7:13. Ligue e participe. 9-9960-6214. Vazedo FM 87,9. Vazedo FM. Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Olhando de lado, o céu que te cobre não cobre. Fazendo FM. Aqui só toca sucesso. A hora certa na Bahia. 7:17. Eu até encontrei prazer, Do seu jeito, qual perfeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado. Está grudada em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Longe de ti.